É novato nesta fisionomia, embora esteja numa instituição que é centenária, é um misto de responsabilidade e de exigência também, para si. Sim, é sempre uma grande honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade assumir um cargo destes e pronto, tem que haver um trabalho de coordenação muito grande ao nível de vários aspectos, desde o musical ao nível do orientar, do saber, do ser capaz de orientar da melhor forma 50 pessoas que estão ao meu encargo, não é? Sou responsável por os orientar tanto musicalmente como a outros níveis, portanto, mas é um trabalho que gosto de fazer e penso que tem estado a dar bons resultados. A maioria são jovens músicos e isso também complica de certa forma a tarefa, conciliar horários escolares com o treino e com a continuação da aprendizagem. Isso às vezes é um bocado uma falsa desculpa de alguns, porque se os jovens estão na escola, os mais velhos já trabalham, também é complicado gerirem o trabalho, a vida familiar. Não sei qual dos dois grupos terá maiores constrangimentos no que diz respeito à disponibilidade para estar aqui. Eu acho que o querer vir à Filarmónica aqui, felizmente, fala mais alto e tanto os da faixa etária mais avançada como os mais jovens acabam por vir, vêm por gosto, vêm porque gostam. Pronto, obviamente uns dias uns estão mais virados para isso do que outros, mas de regra geral as pessoas aqui têm uma boa predisposição para vir à Filarmónica, vêm aos ensaios assiduamente e colaboram de forma muito, muito válida para este projeto que é a Filarmónica. Esta experiência acaba por ser valorizadora? Claro, é sempre uma experiência, tanto a nível pessoal como a nível profissional, é sempre uma mais-valia ter a hipótese de colaborar com músicos amadores e estamos a falar de um nível de amadorismo muito elaborado, já bastante... Estas pessoas são amadoras porque não fazem da música a sua profissão, mas levam isto muito a sério, é o que eu quero dizer. Portanto, se calhar teremos às vezes sítios onde temos um grupo profissional que estão ali porque estão a fazer o trabalho deles e estão ali, entre aspas, pelo frete, e aqui isso não acontece. As pessoas são dedicadas à causa da música, fazem o trabalho delas com um grande nível de dedicação e dão o seu melhor cada dia que são solicitados para vir tocar e representar a Filarmónica. Ser maestro profissional também é muito complicado, ou não? É assim, eu não sou maestro profissional, a minha principal atividade, sou professor no Conservatório de Música de Aveiro. Portanto, isto eu referia-me a tornar-se profissional. Tornar-se profissional é complicado. É complicado, porque não estamos num país que tenha muitas orquestras, ou que tenha bandas, tem muitas bandas, mas o panorama financeiro para as bandas também não é o mais favorável, portanto a situação atual do país também não será mais favorável para que eu ou os meus colegas maestros possam ponderar esta atividade como uma atividade a tempo inteiro. Atuam muitas vezes durante o ano? Sim, pois se quiser podemos lhe mostrar ali o calendário de festas e se quiser tirar uma fotografia, mas sim, posso lhe dizer que desde 15 de agosto, do fim de semana de 15 de agosto, até hoje tem sido os fins de semana todos, de forma consecutiva, portanto não tem havido um fim de semana livre. E relativamente aos músicos, vê algum futuro deles? Têm músicos com qualidade? Sim, então, felizmente tenho aí músicos com muita qualidade, que lá está algum deles por circunstâncias da vida pessoal não quiseram ou não se proporcionam na vida deles seguir música, mas tenho aí músicos que são uma grande mais-valia em qualquer banda, tanto nesta como noutras bandas de maior renome, tenho aí músicos que teriam lugar em qualquer banda. Para si, acompanhá-los e acompanhar este percurso deles como músicos, aqueles que chegarem longe, para si é gratificante essa experiência? Sim, é gratificante. Não é a primeira banda onde eu trabalho, já estive noutras bandas, portanto já tenho casos de moços que começaram comigo e que entretanto vi que eles acabaram por apanhar o gosto da música, se calhar, talvez, inspirados pelo trabalho que fizeram comigo e se calhar com outros colegas com quem trabalharam a seguir, e acabaram por chegar mais tarde ao momento de optar e optaram por seguir música. Essa parte também é motivante para nós, que estamos nós maestros, é o poder inspirar outras pessoas também a virem a gostar de música de uma forma mais a sério, digamos assim. Virem a ponderar a seguir música.